uns três aí felizes. Vê se aumenta para 10. Quem está feliz de estar aqui hoje? Quem crê que essa é a tua noite? Segure a mão de 10 crentes aí e diga para ele: de mão vazia você não volta para casa. Diga para quem está atrás. Pastor Felipe era um amigo de há 15 anos, quando ele me conheceu, eu era mais magro. Mas de lá para cá Deus tem cuidado de mim. Nós somos amigos de há muitos anos. De lá para cá temos vivido aquilo que Deus nos prometeu. É muito bom. Uma das coisas que mais me deixa feliz é você acompanhar o crescimento de alguém em Deus. Amém. É isso que eu tenho visto no ministério dele, nesta igreja, e eu sei que o que Deus vai fazer na Lagoinha de Niterói ainda vai começar. Tem coisa maior chegando aí. Alguém crê nisso aqui ou estou sozinho? Um abraço para minha família, minha esposa, a pastora Lindinã. Dia 11, agora de julho, nasceu meu segundo filho. Eu perguntei para o médico: quantos quilos? O médico disse: 4. Eu falei: então é meu filho mesmo. Fosse um quilo, eu ia duvidar. Ah, ele já provou para mim que ele gosta de duas coisas: ama a vigília. Tá rindo, não é você. Ama a vigília, é do reteté o menino. E gosta de comer. Obrigado. Isso tem sido uma, melhor e mais para mim, tem sido uma bênção. Antes que eu pregue, deixa eu lhe falar que na saída você vai encontrar o nosso material. Melhor e som mais para mim.